Os Miseráveis. De como Dom Bienvenu fazia para poupar suas batinas. A vida íntima do Sr. Myriel estava cheia dos mesmos pensamentos de sua vida pública. Para quem pudesse observá-la de perto, que espetáculo nobre e encantador seria a pobreza voluntária em que vivia o bispo de Digne. Dormia pouco, como todas as pessoas idosas e a maioria dos pensadores. Era um sono rápido e profundo. De manhã, depois de uma hora de recolhimento, rezava a missa, ou em sua casa, ou na catedral. Feito isso, tomava o desjejum, que consistia em pão de centeio embebido em leite tirado das próprias vacas de sua propriedade. Depois, punha-se a trabalhar. Um bispo é um homem muito ocupado. Deve receber todos os dias o secretário da diocese, que ordinariamente é um cônego, e quase todos os dias seus vigários gerais. Há congregações para dirigir, privilégios a conceder, quase uma biblioteca de livros eclesiásticos para examinar, livros paroquiais, catecismos diocesanos, breviários, etc. É preciso expedir ordens, autorizar prédicas, conciliar párocos e mers, pôr em dia a correspondência eclesiástica e administrativa, de um lado o Estado, de outro Santa Sé. Mil assuntos, enfim. As horas que esses problemas, deveres e o breviário lhe deixavam livres, empregava-as em assistir aos necessitados, doentes e aflitos. O tempo que os aflitos, necessitados e doentes não lhe tomavam, empregava-o no trabalho. Ora revolvia a terra do jardim, ora lia, ora escrevia. Com uma única palavra denominava as duas ocupações. Tudo para ele era jardinar. O espírito é um jardim, costumava dizer. Pelo meio-dia, quando o tempo estava bom, andava a pé pelos campos ou na cidade, entrando muitas vezes nos pobres casebres. Viam-no caminhar sozinho, todo entregue a seus pensamentos, olhos baixos, apoiado em sua longa bengala, agasalhado em sua capa violeta, calçando sapatos rústicos e meias roxas, com seu chapéu comum de três pontas, donde caíam três franjas com bolas cor de ouro. Onde ele aparecia era uma festa. Diziam até que sua passagem tinha algo de reanimador, de luminoso. Velhos e crianças saíam às portas como para tomar sol. Abençoava e era abençoado. Davam o seu endereço a todas as pessoas necessitadas. Parava aqui e ali, falava aos meninos, às meninas e sorria para as mães. Enquanto tinha dinheiro, visitava os pobres. Quando o dinheiro acabava, visitava os ricos. Como fazia que as batinas durassem o mais possível, e não querendo que o percebessem, nunca ia à cidade sem a capa roxa, o que durante o verão era um tanto penoso. Reentrando em casa, jantava. O jantar era semelhante ao de jejum. À noite, às 8:30, ceava com a irmã, enquanto Madame Magloire, de pé, o servia à mesa. Nada mais frugal que essa refeição. Se o bispo tinha algum vigário para o jantar, Magloire aproveitava para servir-lhe um excelente peixe dos lagos ou alguma caça da montanha. Todo vigário que aparecia era pretexto para melhorar a refeição. O bispo não se incomodava. Fora isso, alimentava-se de legumes cozidos e sopa. Por isso diziam na cidade: quando o bispo não come como um vigário, come como um trapista. Terminado o jantar, conversava uma meia hora com a senhora Baptistine, e Madame Magloire ia depois para o seu quarto e continuava a escrever em folhas soltas ou nas margens de algum infólio. Era bastante culto e sábio, deixando cinco ou seis manuscritos muito curiosos, entre outros, uma dissertação sobre este versículo do Gênesis. No princípio, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele faz uma comparação desse versículo com três outros, um verso árabe que diz: sopravam os ventos de Deus. Flávio Josefo que escreve: caiu sobre a terra um vento do alto. E, enfim, a paráfrase caldaica de Onkelos, que traz: um vento, vindo de Deus, soprava sobre as águas. Em outra dissertação, examinava as obras teológicas de Hugo, bispo de Ptolemaida, tio-avô de quem escreve este livro, estabelecendo que se devia atribuir a esse bispo os diversos opúsculos publicados, no século passado, sob o pseudônimo de Barleycourt. Às vezes, durante uma leitura, fosse qual fosse o livro que tivesse em mãos, caía de repente em profunda meditação, da qual não saía senão para escrever algumas linhas nas próprias páginas do volume. Às vezes o que escrevia não tinha nenhuma ligação com o que estava lendo. temos sobre os olhos uma anotação escrita por ele numa margem de 1/4 intitulado Correspondência de Lord Germain com os generais Clinton, Cornwallis e os almirantes do Cruzeiro à América. Em Versalhes, Livraria Poinsot. E em Paris, Livraria Pissot. Quai des Agustins. Eis a nota. Ó vós que sois! O Eclesiástico vos chama de Onipotência. Os Macabeus, de Criador. A Epístola aos Efésios, de Liberdade. Baruch, de Imensidade. Os Salmos, de Sabedoria e Verdade. João, de Luz. Os Reis vos chamam de Senhor. O Êxodo, de Providência. O Levítico, de Santidade. Esdras, de Justiça. A Criação vos chama de Deus. O Homem, de Pai. Mas Salomão diz que sois misericórdia. E é este o mais belo de todos os vossos nomes. Às 9 horas da noite, as duas senhoras se retiravam, subiam para seus quartos no andar superior, deixando-o só até amanhã. É preciso dar aqui uma ideia exata dos aposentos do bispo de Digne.